descer agora na olaria de Deus. É ele quem muda o vaso de acordo com os planos seus. Quer ver o teu vaso velho, vaso novo se tornar. Põe-te na mão do oleiro e deixa o oleiro te amassar. Tem gente que vem à igreja somente pra murmurar. Ele não ajuda em nada, mas gosta de criticar. Tem irmão que está no culto, tem cara de santarrão, mas lá fora ele muda, tem ódio no coração. Maltrata até a família, fala mal do seu irmão. Irmã que parece santa, mas fofoca e confusão. Faz o rebelde e duro, precisa se refazer. A roda já está girando e o oleiro vai descer. Quem vai descer agora na olaria de Deus? É ele que muda o vaso de acordo com os planos seus. Quer ver o teu vaso velho, vaso novo se tornar. Põe-te na mão do oleiro e deixa o oleiro te amassar. Para contribuição, já se converteu em tudo, no dízimo ainda não. Tem obreiro que até briga por causa de posição. Não tem chamada pra nada, só pra administração. Os profetas da mentira têm visão, revelação, dizendo que Deus falou, é pura imaginação. Vaso torto e quebrado precisa se transformar. Entra no fogo do oleiro que ele vai te renovar. Quem vai descer agora na olaria de Deus? É ele quem muda o vaso de acordo com os planos seus. Quer ver o teu vaso velho, vaso novo se tornar. Põe-te na mão do oleiro e deixa o oleiro te amassar. Agora que eu já falei dos vasos que a igreja tem, eu olho para mim mesmo, porque sou vaso também. Tenho que tomar cuidado com o dom que Deus me deu. Nem sempre a palavra é pão, e quando vem como vara, dá-se a mão a palmatória.